Noite desse uma meia. 128.6, boa tarde. Afirmativa, posso prosseguir pro GRAE, reporte solo controlado, guardião 05. Torre Salvador, boa tarde, está 3145, está uma milha e meia do Índia Serra, embaixo de trabalho. Então 3145, boa tarde, completa aproximação, aguarde autorização de pouso, vento uma centena, 129, ajuste no 010. Informa, temos helicóptero deslocado do pátio 5 aqui a baixa altura para o pátio 4, vai passar pelo eixo aí de aproximação, mas a gente vai informá-lo aí quando o deslocamento. Positivo na sua escuta, o 3145. Autorizado acionamento, reporte para o táxi Mike Bravo e o uniforme. Guardião 05, no deslocamento, ficar atento, a aeronave Airbus Atana final para pouso e pista no zero. Quem se for deslocar, deslocar a baixa altura, atento ao tráfego, Guardião 05. Positivo. Papatango, Romeu Papatango, informa o tráfego do Vitor Índia Juliette nas proximidades de Caixa Prego, no sentido contrário, não estou em contato com o mesmo. Livre frequência para coordenação. Ciente do tráfego, Romeu Papatango, livre frequência para coordenação. Obrigado, controle. Ora, pois. Torre 3145 tem livre pouso? Afirmativo, tem autorizado pouso na pista no zero, tem um no tráfego helicóptero taxiando a baixa altura sem interferir. Tem autorizado pouso, vento uma centena no 09, ajuste no 00, 3145. Positivo no 00, livre pouso no 90, tá 3145. Uno 755 está estabilizado no localizador. Uno 755, chame torre. Uno, Uno 8, décima meia. 862, Uno 755. Igualmente. Uno 755 tem autorizado pouso pistão 0, vento 1 centena, 1-2-2. Livre pouso externo, baixou travou no 755. Mike Bravo, uniforme autorizado, ingresso pistão 7, a porta alinhada, pronto para decolagem. Uniforme. 3-1-5, pronto, posicionamento. 3-1-5-5, livre acionamento, chame para o táxi. Chamar o táxi, 3-1-5. Vem, a porta de Vena 1 no 1500 pés. Gente, vai parar o meu Golf Mike X, no tráfego conhecido, informar, autorizado, levar frequência para coordenação. Controle 35627, solicita nível final 150 e quando possível para o VR Aracaju. 35627, autorizado nível 1-5-0. Autorizado, 627. Prossiga. Ok, sim, a gente aguarde a autorização trapa, vamos checar seu plano junto à sala ES. O início do acionamento e posterior pushback da aeronave da companhia no portão 05. Após o mesmo livrar o caminho, está livre táxi Juliette, portão 05. Não é mais próximo lá fazer visual. Sim, já estou ligado, vai direto VR. Sim, direto VR, 5627, obrigado. Aguarde para o início do táxi no ponto médio do pátio 3, Alfa Romeo Alfa, ajuste 1-0-1-0. Olá, Azul 4-1-1-8 para o táxi, com 1-2-4, aguardo 3:10, Galeão, alterna. Paciente, Azul 4-1-1-8, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 1-8-6, ajuste 1-0-1-0, bom voo. Índia, ponte espera, chama a torre 286, 4-1-1-8. Tango Alfa, boa tarde. Número 12 para a cópia, confirme o pátio que se encontra. Tente. Solo, vento 1-0-1-0-2, ajuste 1-0-1-0. Bono 755, sala zona meio, livrar direito no 21-9. 219, bono 755. Icairu Lourenço para Salvador, tá com 07 a bordo, acionado 0160. Gente, mantenha condições visuais 1500 pés, reporte Paripe. Reporte na Paripe, 20 Júlia. Colos 17, controle 19, decimal 35. 1935, confirme o estimado para início do pushback. Tá pronto, tá só esperando a autorização da infraero aqui. Ah, ok. O senhor sabe dizer mais ou menos quanto tempo o senhor inicia? Porque tem uma aeronave para iniciar o táxi, qualquer coisa eu passo ela à retaguarda. Bravo. Pushback, ok? A gente tá autorizado, tá prontinho aqui pra iniciar, tá, a infraero segurou a gente. Ok, eu tô ciente, é só 10 segundos pra aeronave passar a retaguarda, só 10 segundos. Tá ciente, ô 3, não tem que ir pra retaguarda da aeronave da Terra. Quebrava de pra... Sabatango, Mike Bravo, uniforme, autorizado agora, vou na prova de Momo. Frente via pátio 1, após Índia, no ponto de espera, chame a torre 1-186, ajuste 1-0-1-0, bom voo. Obrigado. Ok, então 3155, após o Charlie 525 livrar a retaguarda, o pushback por conta da equipe de solo chame para o táxi, ok? Retaguarda da aeronave, inicia o 3155. Salvador, boa tarde, Gol no 755, livrou. Boa tarde, Gol no 755, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Gol no 755. Gol no 399, copia. Bono 399, São Paulo, aprovado nível 360, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5110, controle 11935. Samuel, mantém um ponto para o guarda para o colégio. Transponder 5110, Gol no 399. Gol no 399, cotejamento correto, chame pronto. Charlie Tango Alfa, copia. Gente, 19, entrando em frequência, Charlie de Abraço. 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17, curva direita. Perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponder 5076, controle 11935. Transponder 5076, Charlie Tango Alfa. Tango Alfa, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 86, confirme PLB. Salvador, boa tarde, alta 3217. Tá 3217, aguarde cópia número 2 na sequência. Ah, 2, conta, obrigado. Romeu Oscar Bravo, na escuta. Romeu Oscar Bravo, Grupo Zulu, Costa Azul, 500 pés, decola da pista 17, curva à direita, corredor axé, transponder 0165, controle 11935, torre 1186. Romeu Oscar Bravo, cotejamento correto, confirme PLB. Gente, bom voo. Salve Salvador, muito boa tarde. Passarei do 22 para a Ituno. Gente da Tango, que a gente fez uma autorização para a barreira. SL3 para a cidade. Gente, aguarde cópia número 2 na sequência. Passarei 2231. Salvador, Oceania 6304, Petrolina, conforme. 314, número 3, para a cópia. Escuta, obrigado. Gono 755, está na alfa antes da Juliette. Gono 755, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição. Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1 centena, 12, nosso. Charlie Tango Alfa, autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 7. 1-4-9, são 3155, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 010, bom voo. Frente Índia, ponto de espera 186, obrigado, bom serviço. Gol no 755, ingressa via Juliette, porta 108. Juliette para 08, gol no 755. Tá 3217, copia. Por favor, não, tá Então, 3217, com fins aprovado nível 360, via Pesolo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5106, controle 11935. Autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado pronto para decolar. Charlie Tango Alfa. 10-6, transponder 119-3, controle 3297. Tá 3217, o senhor copiou o 11935, frequência do controle? 119-3, obrigado, 3297. Cotejamento correto, chame pronto, tá 3217. 3297. Passaria do 2231, não copia. Autorizado adicionamento, reporte para táxi e decolagem. Recebendo o táxi, reacionado, decolagem. DCT Zambi, DCT Ilpur. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, após direto conforme rota do plano de voo, transponder 5196, controle 11935. Passaria 2231 no transponder 5116. 5116, passaria 2231 no cotejamento correto, chame pronto. Caterina, aguarda um pouquinho, tá? Manda para o táxi. Colo Salvador, gol 1077 para o Gamaleão no 390, para a cópia. Gol no 077, número 12, para a cópia, aguarde. Paulo Salvador, acionar 6321 na remota 13, pushback acionado. Passaria do 2231, aguarde. Recebeu fora do solo. Romeu Ascabrá, fora do solo aos 25, contato com controle 19.35. Bravo. Dani já com a equipe de solo, que após o parqueamento completo do Boeing da Gol no portão 08, está livre acionamento, chame para o táxi. Ok, irá coordenar, 3, 2, 1. Personalizar com o Porto, bravo. Ana 6314, copia. Oceano 6314, Petrolina aprovado nível 340, via Pesulu 20, Papá Tango Lima, após direto. Só corrigindo, via Pesulu 20, sua rota até o destino. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock com curva à esquerda. Transponder 5074, controle 11935. Para Petrolina, Anderson 20, decola da cabeceira 10, Momo Flock 574, controle de saída 119.5. Nosso sistema tomado é o 340. Ok, Oceano 6314, só coteja transição Flock. Momo Cogbo após Flock. Momo transição Flock. Momo Flock está pronto, feedback acionamento. Ok, só coteja transição Flock, por gentileza, o Xané 6314. Como transição Flock, pushback acionamento. O Xané 6314, cotejamento correto, aguarde para início do acionamento e pushback. Os 27, controle 119, decimal 35. 1935, graças, bom trabalho. Obrigado, Paulo. Olá, Salvador, seria a provável saída do gol 1077? Tango Alfa, contato radar na decolagem, subata nível de voo 430, após 2000 pés, direto bridge. Após 2000, direto bridge, papapapá, Charlie Tango Alfa. Nível 360, via Pesolo 10, SMAP. Direto Lúvito, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, com curva direita, transponder 5113, controle 119935. Por favor, direto Bridge. Direto Bridge, Alfa Romeo Alfa. Viper Zulu 10, mapping, segue a rota do plano de voo. Nós vamos decolar da 10, saída da El, transição Leda Bridge. Aciona 5113. Chama o controle 1935, gol 1077. Gol 1077, cotejamento correto, chame pronto. Chamará o 077. Oxané 6314, na escuta. Prossiga. Oxané 6314, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu pushback após o início do táxi do Airbus da Avianca, à direita. Livre acionamento, chame para o táxi. Pode ir no pessoal de solo após o Airbus. Paulo, Oxalar 6321 para o táxi, 97 a bordo, autonomia 3:47, Altanando Goiânia. Sente, Oxalar 6321, táxi via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame a torre no 186, ajustando 010, bom voo. Sente, Pátio Índia, ponto de espera, no 6321, bom dia. Bravo, uniforme, chame Centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alternando 133, decimal 65. 1285, alternando 13365, Mike Bravo Uniforme. 3155, decola aos 30, controle 119, decimal 35. 0935, tá 3155. Na Praia de Dael. Gente, chame Sangual. Não, acho que a Bravo livre frequência para a coordenação. Country 155, passing the 1600 Dell departure. Country 155, ready to contact the departure. Cabe para level 340 Dell departure. Level 340, I'm direct to which position? Mantém da Departure, Tantum 155. Departure, mantém Departure, level 340 is for Tantum 155, thank you. Tantum 155, level 340. Já Bravo, copia. Tango India Bravo, grupo Zulu, 500 pés, decola 17, direto com Proa Norte, para esse aeroporto, transponder 0137, controle 11935 e a torre 1186. Tango India Bravo, confirme o PLB. Gente, chame a torre para acionar. Tango Índia Bravo, prossiga. Táxi para acionamento. Três adicionamento, reparte para táxi e decolagem. Tango Índia Bravo. Chanel 6321 no voo, autorizada em área decolar pista 10, vento 1 a centena 10 nosso. Tante 155, fly direct out position. Heading out from Nelta 3155, thank you. Salvador, boa tarde, 5488, vou direto Zuna, descendo até 4 mil pés, que é legal, no 0 no 0. Direto Zuna, descendo 4 mil pés, no 0 no 0. Controle, Salvador, boa tarde. boa tarde, Golo 395, informação, pego 460 para 1150. Gol 1395, acendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 010. 050-1010, informa a antena pro 050, devido à formação. Gente, reporte na proa de Mari, 1395, para manter essa proa por mais quantas milhas? Mais 15 milhas já retorna para Mari, voo 1395. Gente. Charlie Tango Alfa na escuta? Prossiga! Papapá, Charlie Tango Alfa na escuta? Eu escuto a prossiga, Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa, chame Recife, 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 125, 135, 1325. 925, copia. Copiamos? Gol no 925, Brasília, aprovado nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, após voa direto ao Fito. Transponder 5122, controle 1 no 935. Castelo. Salvador, Brasília, decola da 10, Arbó, Elefa, Fito, Pêsulo 17, 5122, 1935. Gol no 925, cotejamento correto, chame pronto. Táxi até interseção, reporta na interseção para iniciar a decolagem com proa norte. Interseção, radar vigilante. 10 para nível 3, 2 já na força da árvore, 16321. Salvador, Chanel 63, ano 4. Sangue de Bravo, dá presente autorizado decolagem com proa norte, vento 1109. Sangue de Bravo. Aficiando Bravo, senhor. Chanel 63, ano 4, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 graus. Livre de linha de decolar 1 no 0, Chanel 63, 1 no 4. Oitado. Sangue de Bravo, decolado aos 36, controle 19, decimal 35, Sangue de Bravo. Alex, está do controle, já estou uma milha para pouso. Ah, positivo, vai prosseguir para esse aeroporto, não é isso? Positivo, HDR, né? Ah, tá ok, reporte no solo, confirmando, mantém minha escuta. Na tua, permanente, Bravo. Zero, calling Recife Center 125, decimal 1, Sunny 133, 25, thank you. 5488 da Trip, desça para 2500 pés, 1010 é o ajuste. 2500, 1010 é o ajuste, Trip 5488. Controle Salvador, Oceanair 6321, podemos voar a proa da posição Elefa. Elefa autorizado. E qual a sua razão de subida, 6321? É, no momento está batendo 1000, acelerando após em torno de 2500, 3. Ok, então acelere aumentando a razão de subida para evitar a chegada da Mari, da 09 de descendo. Gente, então aumentando a razão de subida, né, 3. P5488, 2000 pés, autorizada final no 0. 2000 pés, autorizado final no 0. Controle Salvador, o Oceano 63 no 4. 3, 1, 4, Salvador, na escuta.